Bahia 06, livre a decolagem da 10, o vento é 1, 5, 0 graus, 8 nós. Livre decolagem 510, Golo 606. Gol no 606, decolado ao 52, chame o controle, 120 décima 8, boa viagem. Controle 108, 606, obrigado. Controle Salvador, gol no 606, decolado Pucana, se escuta. Gol 606, contato, tudo mantendo nível 390, gol 606. Sobe ao 390, gol no 606. Está com 159 a bordo, 1250, alterna Fortaleza. Ciente, o 1896, táxi à direita, chame no ponto de espera da 10 para decolagem. Autorizado o táxi à direita, via Índia, chamará pronto, para o 1896. Gol no 896, tá livre. A decolagem dá 10. O vento é 1,50 graus, 08 nós. 994, chama Recife agora na frequência 12685, alterna 12545, gol 994. 2085, boa noite. Boa. Decolada 58, chame o controle em 120 décima 8, boa viagem. 08, bom dia, Marcelo, ficou na 89. Bom, 606, chame Recife agora, frequência 12685, alterna 2545, gol no 606. Recife 12685, alterna 2545, gol no 606, obrigado. Gol no 896, contato, tudo mantém a nível 370, gol no 896. 370, gol no 896. Golo 896, chame Recife, agora 2685, alterno 2545, Golo 896. 2685, Golo 896. Kilo Bravo, vou em Mário para a chegada Mário, guarde LS X-Ray, ajuste 9020. Aciona a identificação, após Mário, autorizado a chegada Mário. Lima, Kilo Bravo. Amman, confirma. Então vou ir para Amman, para a chegada Amman, Lima, Kilo Bravo, aguardando a LS X-Ray. Salvador, bom dia, 3520, formação Delta, descendo pro 150 na Mari. 3520, desça até 2000, na chegada da Mari, aguarde a LS X-Ray, pichando 90, ajuste 9020. Então, 3520. 2000, 9020, na Mari, formação estabilizando X-Ray, 3520. Como é que é o Bravo Controle? Caso deseje, eu vou inicialmente no rumo de toque para chegar na mão. Mantenha 3000, ajustado em 1020, Lima Kilo Bravo.